3-1-2 no solo, 2-1, libera a direita na eco. Chama o solo, 1-2-1, décimo 9. Na eco vai chamar o solo, 19. Solo, bom dia, 3-1-2, depois na eco. 3-1-2, Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette, para 1-1. DC5217, passa o polo petroquímico, altitude 1-0-1000 e descida para 2000 pés, ainda voando pelo. Prossiga. 2063 para Guarulhos, a saída da El Leda Bridge. Nada. Positivo, livre. Então 3179, chame Recife, a frequência é 1251. Boa. Amador, bom dia, Web 5826, ao 200. Web 826, esse é o controle. Você está passando agora o nível 200, vamos ajustar em 1021, direto Duna 3000 para o ILS, câmbio. Duna 3000, ILS, o 26, obrigado. 3-1 autorizado Recife, 370, Perisque 58, decola no 0, curva esquerda, Pucaracaju, controle 1208, aciona 5537. Estamos autorizados para Recife no nível 370, a Perisque 58, decola da 1-0, esquerda, Pucaracaju, 1208 é o controle 537, transponder 2-1-0-3-1. Então, puxa, vem acionamento. Aqui o Pará. Tchau, vamos lá vagar pra Duna então. Eu tô muito pra lá. Guarulhos, copia? Autorizado Guarulhos, 360, Upper Zulu 16, decola do 10, curva direita da El Leda Bridge. Controle 1208, aciona 5542. Chama pushback acionamento. Galeão autorizado, nível 360, Upper Zulu 10. Decola da pista 10, curva direita, Adael, Leda, Bridge, controle 1208, aciona 5531. Trip 5217, 3 milhas para o externo, cheque o trem, chame a torre, 1186. 1186, obrigado. Boa. O Web 5826, aí tentou assistir à esquerda, 040. Livre. 217, estabilizando o curso do localizador, 2 milhas do externo. Localizador, o 26? Após o desvio, retorne a duna para o ILS. Gente, obrigado. Tá travado, repara a televisão. Torre tá visual baixado travado, aqui já no externo já atinge visual com campo. Ciente, o trip 5217, informa o pistão no zero molhada, o vento 140 graus com 12 nós, autorizado pouso na 10. Trip 5217. Ciente, obrigado. Você confirma o vento, só por gentileza. 140 graus com 12 nós. Obrigado. Web 826. A condição do campo melhorou. Agora, por exemplo, segundo a torre, não está chovendo. Nós temos um teto aproximado de 1000 pés e uma visibilidade de 4000 metros. Muito bom, obrigado. O senhor está passando agora a altitude de 5.200 pés. Eu não sei como é que está a visibilidade aí, mas na proa tem a bela ilha de Itaparica. O senhor vai descer para 2.000 pés e a LS já está autorizado. 2.000 estabilizado, ainda não há vista de Itaparica. Autorizado, Lima Kilo Zulu, reporta para o cruzamento da 1735. Solou aos 34, 121, décimo 9 agora. Camarei. Via Delta. 5217, Alfa Kilo Pate 3. Kilo Pate 3, 5217. Zulu autorizado cruzamento no 735 após Quebec Mike na Lima, chama 121 decimal 9. Para Porto Seguro, 500 pés estacionado no pátio militar. Gente, autorizado para Porto Seguro, 500 pés, decola da pista 10, prossegue via litoral sul direto, controle 1208. Aciona 0260. A 020, tá correto, qual é o PLB? 1-1 a bordo, ciente, tem livre o acionamento, chama para táxi e decolagem. O exército 020 pode confirmar se copiou ou foi sobremodulado? Sente, livre acionamento, chama para táxi e decolagem. Passaria 2223, Vitória da Conquista, pronto na cópia? Vitória da Conquista autorizado. 2223, nível 260, direto, decola da 10, curva direita na árvore elefa. Controle 1208, acena 5535. É 5535 transponder. 3, gente, na remota no quarto, mandei escudo e aguardo. Seja 3. Estabilizou o 5826. Sim, checa o trem, chame a torre, 1186. 1186, pegue lá. Bom dia, Web 5826, no ILS X-Ray. Vale para decolagem da pista 28. A pista 10 não tem restrição nenhuma. Bom dia, continua a aproximação, reporta quando visual com o campo embaixo travado. Para informação, não chove sobre o campo, pistão no zero molhado. 7, confirma o vento? O vento 140 graus com 15 nós. Obrigado. A gente tem uma VOP aqui na torre para corrigir até que a nova saída seja publicada. Cinco é o número 2 no pátio 1, mantém escuta e aguarda. Escuta aguardando, 345. Lima Quilo Zulu, na escuta. Autorizado o cruzamento do pátio 1, Lima Quilo Zulu, direto pátio 3. Passaria 2223, após a passagem de Charlie 402 da retaguarda, autorizado pushback, acionamento, chão pro táxi. Da 3304, bom dia. Confirma o horário do plano? Arbor Eletro, afirmativa. Arbor Eletro. Gente, 30 minutos antes aparece, daqui a pouco eu chamo. Obrigado. Gente, Lima Quilo Zulu, autorizado para descer. Uma centena, vai decolar da 1-0, curva esquerda na Momo. Controle 1208, aciona 5476. Salvador, bom dia, Azul 4299. Azul 4299, Campinas, está pronto para cópia? Afirma. Azul 4299, autorizado Campinas 360, Upper Zulu 16. Decola da pista 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge. Controle 1208, oceana 5546. 360, Upper Zulu 16. Decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge. Transporte 5546, Azul 4299. Só confirma o transponder, 5546. 546. Gente, o controle é 120, décima 80, chama pushback acionamento. 208. Está 3304 na escuta? 3304. Já tem a cópia, tá pronto? Autorizado Brasília, 380, upper do 17. Decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa. Controle 1208, aciona 5562. Ciente, a 604 está correto, chama o pushback acionamento. Confirma para o B. 3-0. 0, pátio 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1-8-6, altímetro 0-2-1. Paulo, bom dia, Web 5826, livrou. 5826, Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette. Brasileiro 2-0 vai decolar da cabeceira, da interseção da pátio. Seguinte, o exército 2-0, taxi até o hotel, quando lá chama a torre 1-1-8-6-12, ajuste altímetro no 0-2-1. Autorizado, 5345, chama a táxi. Webjet 5826, o senhor vai dar passagem ao tráfego da Passaredo, taxiando via Pátio 1, após ingresso, Juliette, portão 06. Faz o Passaredo, Juliette 06, 5826. Paulo, gol no 923, fica aqui a Ramazete, portão 5. Portão 05, assim que o tráfego da Webjet livrar a retaguarda, autorizado, gol no 923, chama táxi. Webjet passagem, portão 923. Toma, azul 91131 para o feedback, remoto 1-2. 91131 na remoto 1-2, eu tenho tráfego puxando no setor, setor número 1, mantenha a escuta e aguarda. Mantenha a guarda. 3663, Guarulhos autorizado, 340, Opera Zulu 1-6. Decola da 1-0, curva à direita, Dael Leda Bridge, controle 1208, aciona 5545. Decolada 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-5-9. O controle é 1-2-0, decimal 8-0. Seguinte, é um pushback acionamento. Brasília autorizado, eu tenho 320, copia? Então eu vou coordenar o 340, só um minuto. Pessoas a bordo, 67, alto 9-02, 5-0, alternativa Galeão. 250 Galeão, qual é o B? 67. Táxi Pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 1-1-8-6, altímetro 0-2-1. Torredo 2-2-2-3, na Arbol. Autorizo 2223, este é o controle Salvador, meu cordial, saída Arbor, sem restrições, câmbio. Câmbio. Sim, tá, Azul 9131 após o trip, pode iniciar? Azul 9131 após o trip, autorizado a iniciar. Chama táxi. Ciente. Oceaneiro, eu não copiei a transmissão do senhor. Brasília 6225, autorizado Brasília 340, Peru Isquio 10. Decola da pistão 10, primeira curva à esquerda, Momo transição nítida. Controle 1208, aciona 5555. A225, só confirma a transição. November India Delta Sierra Alpha. Posicionamento correto, chama o pushback acionamento. Uhum. 3663, portão 03, eu tô ciente, mantém escuta e aguarda. Posição 8 para o curso do acionamento. 299, número 1 no setor, já tem tráfego puxando, mantém escuta agora. Aguardando, passo 299. Tráfego do 93, acordo com o Gagão, 1205 ou 105? 165. 165, gente. 923, táxi em frente, pátio, Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre, 1186, altimetro. 021. Bate o ideal para uma distância de 021 para 95. Brasileiro 2020, decola 50, curva à direita, ingressa à linha do litoral, aguardando transferência de comunicações. Curva direita, litoral, guardará a transferência, 1-2-0. Número 05, bom dia, autorizado Galeão, 360, Upper Zulu 1-0. Decola opção 1-0, curva direita, Dael, Leda, Bridge, controle 1-2-0-8, aciona 5-5-6-0.